Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.